vamos andar pelas ruas de São Paulo, por entre os carros de São Paulo. Meu amor, vamos andar e passear, vamos sair pela Rua da Consolação, dormir no parque em plena quarta-feira e sonhar com domingo em nosso coração. Meu amor, meu amor, meu amor. A eletricidade desta cidade me dá vontade de gritar que apaixonado eu sou. Neste cimento, meu pensamento e meu sentimento só tem um momento. Vamos andar